3, 2, 1. A partir de agora, curtam, se apaixone com a melhor banda de arrocha da Bahia, Asas Livres! Chegou!